noi ci sta fria. Eu desejo logo ver a luz do amanhecer, com seu calor a esperança vai trazer, talvez recomeçar um novo viver. Só mesmo alguém que venceu a morte poderá me ajudar. Seu amor não falha e pra sempre vai durar. Ele também sofreu, compreende o meu penar. Coisas que nos perseguem pra dizer, quando o amor de Deus invade, o coração é pra valer. O sol desponta de manhã, quem poderá deter a sua luz? Nasci para te amar, Jesus. E tão triste, procurando-a felicidade em coisas vãs, jamais pensei que estava tão perto de mim. Foi só te encontrar e o sol eu vi brilhar. Coisas que nos perseguem pra dizer, quando o amor de Deus invade, o coração é pra valer. E não adiantará tentar seu brilho ofuscar. Quando o sol desponta de manhã, quem poderá deter a sua luz? Nasci para te amar, Jesus.